Cafofo na Brasília, onde ela sempre fica. Piranha aventureira que só quer maconha e pica. Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro. Hoje eu te como amado, genial pro seu soldado. Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro. Hoje eu te como amado, genial pro seu soldado. Com certeza que tu quer me dar, eu já vou logo te avisando. Depois que tu sentar, tu não chama o para de tom. Depois que tu sentar, tu chama o banquinho de tom. Depois que tu sentar, tu chama o titio de tom. Depois que tu sentar, tu chama o perfil de tom. Depois que tu sentar, tu chama o de cala de tom. É que nós é prostituto, tudo sem vergonha. Que nós mais gosta é muito sexo e maconha. Previsão na Brasília que eu te choque, puta. Amantes da foda que faz suruba. Aqui na favela, que não fode e chupa. Sigam da Brasília, que hoje te macho. É DJ Mary! Essa é a DJ Mary produzindo seu sonzão. Produzindo seu sonzão. Cafofo na Brasília, onde ela sempre fica. Piranha aventureira que só quer maconha e pica. Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro. Hoje eu te como amado, genial pro seu soldado. Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro. Hoje eu te como amado, genial pro seu soldado. Com certeza que tu quer me dar, eu já vou logo te avisando. Depois que tu sentar, tu não chama o para de tom. Depois que tu sentar, tu chama o banquinho de tom. Depois que tu sentar, tu chama o titio de tom. Depois que tu sentar, tu chama o perfil de tom. Depois que tu sentar, tu chama o de cala de tom. É que nós é prostituto, tudo sem vergonha. Que nós mais gosta é muito sexo e maconha. Previsão na Brasília que eu te choque, puta. Amantes da foda que faz suruba. Aqui na favela, que não fode e chupa. Sigam da Brasília, coisa que me machuca.